Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Olham para as favelas, com medo e com nojo, região selvagem dos pobres. Igreja eles têm, bar eles têm, polícia dando tiro.